se pra dar certo com ele e não precisar me procurar. Se eu te ver batendo queixo, não vou mais te agasalhar. Tempo tem nome, endereço e estaciono o carro todo santo dia na porta da sua casa. Agora eu entendo esses 15 dias de saudade ignorada. Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar. Torce pra dar certo com essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer nevar. Torce pra dar certo com ele e não precisa me procurar. Essa frieza vai ter troco. Quero ouvir, vá. Torce pra dar certo com ele. Se eu tiver batendo queixo, não vou mais te agasalhar. Se eu tiver batendo queixo, não vou mais te agasalhar. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Leva minha imaginação onde eu quero chegar. Uma cama redonda e na banheira quente uma champanhe pra estourar. O que minha boca nega, o meu corpo fala e sente falta. Vem deixar minha saudade embaixo e meu tesão em alta. E meu tesão em alta. Zero, a rádio que escuta você. Yasmin Santos e o Guilherme.

sorte se alguém te machucar. Segura o choro e seja forte. Vai lá. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. E a gente tinha tudo que precisava pra dar certo. Mas se quis dar certo com todo mundo, largou meu abraço pra abraçar o mundo. Eu não te julgo, mas já julgando, suas atitudes não condiz com a carinha de anjo. Treinou tanto seu beijo em mim, depois saiu jogando. Mas pensando bem, é até melhor você sair ficando com um e com outro. Pra que você roda, roda e pare em mim de novo. Roda, roda e pare em mim de novo. Mas pensando bem, é até melhor. Tudo que precisava pra dar certo, mas se quis dar certo com todo mundo, largou meu abraço pra abraçar o mundo. Eu não te julgo, mas já julgando, suas atitudes não condiz com a carinha de anjo. Treinou tanto seu beijo em mim, depois saiu jogando. Mas pensando bem, você está na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Se não tem as manhas, não entra, esquece. Tô te avisando, nem tem. Cê tá preparado pra ver seu psicológico sofrer. Pode crer, o que ela fez comigo, fez com outro e vai fazer com você. Ela vai te iludir, ela vai te usar. Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar. Ela vai te iludir, ela vai te usar. Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar. E no final cê vai chorar. Se não tem as manhas, melhor nem tentar. Ô, João Coutinho Gabriel! Não entra não, meu filho! Se não tem as manhas, não entra. Esquece, tô te avisando, não entendo. Cê tá preparado pra ver seu psicológico sofrer. Pode crer, o que ela fez comigo, fez com outro e vai fazer com você. Ela vai te iludir, ela vai te usar. Vai falar que te ama no pé do ouvido e você vai gostar. Ela vai te iludir. Que bom que você está na Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Pela insistência, sinto indícios de bebida e arrependimento nas 20 ligações perdidas. Emocionalmente eu não me encontro em condições de te atender. O término foi trágico. sinto raiva de você. Mesmo que meus dedos joguem contra mim, querendo te responder. Mesmo que meus arrepios queiram me trair, me igualando a você. Dessa vez não. Dessa vez eu não vou ceder. Mesmo que meus arrepios queiram me trair, me igualando a você. Dessa vez não, viu? Dessa vez eu não vou ceder. Cidade AM 860, a rádio que escuta você. Me olha, morde a boca e disfarça, e some no meio da fumaça. Sensualiza beijando a taça, aponta a mira e leva pra casa. Dá o golpe, me envolve no seu esquema criminoso. O seu beijo é gatilho pra eu me prender de novo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, tá perdido nele, se perde comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, sem maldade que ela faz comigo. Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, se perde comigo. E oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Faz barulho, Fernandópolis! Você tá doido, rapaz! Basta demais! Sucesso, essa música é boa demais, viu? ZYH 592-860, Cidade AM, emissora do Grupo Cidade de Comunicação. Chegou o fim de semana! Passinha com caixa Aires Elite por R$289. Cerâmica 56 por 56 polida Cerbras por R$39,90 um metro quadrado. Lâmpada de LED 9 watts Osram por R$4,90. Telha ondulada Brasilite por R$25,90. Kit completo bacia com caixa Elite por R$10 de R$59,90. Quer resolver? A gente faz acontecer. Domingo, o seu dia é muito mais emoção no Grupo Cidade de Comunicação. São as semifinais do Campeonato Cearense. Às 9 da manhã tem Iguatu e Ceará, no embate que vai sacudir o Morenão. Já às 6:30 da noite, o Castelão vai ser palco da disputa entre Ferroviário e Fortaleza. Acompanhe todos os lances em transmissão simultânea pela TV Cidade Fortaleza, canal 8.1, pelas rádios Jovem Pan News Fortaleza 92,9 e Cidade AM 860 e pelo canal do GC Mais no YouTube. Campeonato Cearense 2023, na Terra do Sol. Jogue pra brilhar. Oferecimento PixBet. É Bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Clube Casa Freitas. O maior clube de descontos do Norte e Nordeste. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like. Nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo, possibilidade, hub de comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Uma nova marca para representar uma grande história. Somos cidade. Somos muito mais você. Com a chegada das chuvas em Fortaleza, já está todo mundo na luta contra o mosquito. Eu não esqueço de colocar embaixo das plantas. Aqui em casa, nada de garrafa com água. Sem chance para esse mosquito. Pneu com água parada? De jeito nenhum. E você, o que está fazendo? Eu não vacilo, não. Não pode dar mole, hein? Juntos, vamos nos proteger contra dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Cidade, a tradição do futebol. Atenção, o programa que a Cidade AM 860 apresentará a partir de agora é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, entra no ar o melhor e mais atualizado programa esportivo do rádio. Bate Bola na Cidade. Bate Bola na Cidade. Marquezine. 16 horas 58 minutos. É o programa Bate Bola na Cidade, aqui na 860, a rádio que escuta você. Uma emissora do Grupo Cidade, o maior grupo de comunicação do estado, que tem como presidente Miguel Dias Filho, direção-geral de Edson Ferreira, direção de programação de Juciano Páscoa. O programa Bate Bola na Cidade, todos os dias, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, sempre comandado pelo companheiro Carlos Gomes. Hoje vamos tentar mais uma vez apresentá-lo, o Bate Bola, Isiel. Tem a marca do Escrete de Ouro do Rádio, a equipe mais campeã de audiência do rádio esportivo brasileiro, que tem o comando dele, o locutor espetáculo do Brasil. Gomes Farias. Neste programa vamos destacar o Ceará, Fortaleza, Ferroviário, notícias pelo Brasil e pelo mundo, e também o comentário do comentarista do Chicote da Galera, Alano Maia, Iziel Freitas, o músico do Grupo Cidade, ele que foi um dos melhores alunos do Colégio Amazonas. 17 horas em ponto, sem perder muito tempo, Iziel. Vamos aos destaques que daqui a pouco serão transformados em notícias, começando com... Júnior Marquezine. O time do Ceará iniciou na manhã de hoje no CT em Porangabuçu. Comissão técnica comandada pelo Gustavo Mourinho iniciou a preparação do time alvinegro visando a partida da prova do próximo domingo contra a equipe do Iguatu. Jogo de ida pela fase semifinal do campeonato estadual. Quem será o lateral esquerdo? Danilo Barcelos ou William Formiga? Quem será o volante? Richardson ou Kaique Gonçalves? Daqui a pouco, estes e outros destaques do Ceará. Agora vamos à manchete, o destaque do Fortaleza com o repórter. Alô, você, torcedor do futebol. Fortaleza, já retornando aos trabalhos do dia de hoje. Atenção, depois do jogo pela Libertadores, agora é o Ferroviário no domingo pelo Cearense. Técnico vai poupar o elenco do Fortaleza? Vai mais uma vez colocar o time alternativo? Aguardemos detalhes daqui a pouquinho no Escrete de Ouro do Rádio. O destaque do Ferroviário Atlético Clube, com ele, o Benzinho, como diz Océlio Pereira. O destaque do Ferroviário, meu amigo Iziel Freitas. Jota Rodrigues. Olá, amigos do Escrete de Ouro do Rádio, aquele abraço. Elenco Coral se apresentou hoje à tarde à Barra do Ceará, visando o jogo de domingo contra o Fortaleza pelas quartas de finais do Campeonato Cearense. Foco agora é manter uma formação forte, ideal para que enfrentar o Fortaleza neste domingo. Daqui a pouco eu volto trazendo detalhes dentro do Bate-Bola na Cidade. A responsabilidade sabe quem. Vamos aos destaques pelo Brasil e pelo mundo com o plantonista, como é o nome dele, Ziel Freitas. Felipe Sena. CBF encaminha ao STJD denúncia de racismo feita pelo técnico da Ponte Preta. Clubes da Série B vendem direitos de transmissão das partidas até 2026. E técnico balança no cargo e Botafogo avalia demissão. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes aqui dentro do Bate-Bola. 17 horas, 2 minutos. Só confirmando aqui a competência no áudio, o nosso querido Iziel Freitas, na secretaria do programa, no estúdio da M860, a musa da Rádio Cidade 860, Cristina Silva. Você quer interagir conosco? Manda uma mensagem para ela. O WhatsApp da Rádio Cidade, qual é, meu amigo Iziel Freitas? Por favor. 981386374. 981386374. Esse pessoa... é o WhatsApp da Cidade AM. Desculpa aí, senhor, ter entrado em cima do amigo. E se a pessoa quiser ligar? Se quiser ligar, dizendo que está ouvindo, registrar a audiência, tem que fazer o quê, meu amigo Iziel Freitas? 3261-7000 e 3261-0520. Os telefones da Cidade AM 860. Só mais uma vez, Iziel, por favor. 3261-7000 e 3261-0520. Os telefones da Cidade AM 860. 17 horas, 4 minutos. Daqui a pouco a gente volta, meu amigo Iziel. Cidade, a tradição do futebol. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Beba com moderação. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Experiência e responsabilidade. Uma grande frota e uma excelente equipe realizando um serviço de limpeza sem igual. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Chamou? Chegou. Capital e interior. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check! O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. Check! O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Check! E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Check! Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Check, check, check, check! Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Material esportivo em geral, rádios AM e FM, das melhores marcas do mundo. Mel de abelha, cajuína e as famosas redes de jaguaruana. Você encontra no Chicote da Galera, Rua Padre Valdivino, 547, no Joaquim Távora, loja 3, no Shopping Eudes Automóveis. Cidade, a tradição do futebol. Marquezine. Beleza, Zé Freitas, é o programa Bate, Bate, Bate, Bate Bola na Cidade, na 860, que tem o crivo do Scratch de Ouro do Rádio, comando de Gomes Farias, 17 horas 6 minutos, domingo pela manhã, de madrugada, como diz o Farias, teremos Ceará, ou melhor, Iguatu e Ceará, e hoje pela manhã. Vamos lá, o noticiário do Ceará Sporting Clube, o primeiro deste programa, Isiel. Júnior Marquezine. Na manhã de hoje, no CT em Porangabuçu, no estádio Vovozão, Gustavo Morínigo, chefe da comissão técnica do Ceará, comandante da comissão técnica, ele iniciou a preparação, estava muito bem à tarde. Na verdade, o Ceará trabalhou em duas frentes. Por quê? O time considerado titular, dos quais 9 jogadores aqui ficaram em Fortaleza, e 2 viajaram, mas não participaram, jogadores titulares, aqueles que começaram o jogo do último domingo contra o Fortaleza, quando naquela oportunidade o Ceará venceu 2-0 o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Aí os jogadores que viajaram, hoje se reapresentaram, aqueles que jogaram mais de 45 minutos, realizaram um trabalho de recuperação, como é de praxe, o famoso trabalho regenerativo, né? Um trabalho mais leve, gelo nas pernas, aquele balde de gelo, enfim. E os outros jogadores participaram de um treinamento comandado pelo Gustavo Mourinho, justamente com aqueles que aqui ficaram. O time considerado titular, o Richard, o Varley, Thiago Pagnussat, David Ricardo, Danilo Barcelos, o William Formiga, a dúvida, como eu colei aqui na manchete, o meio campo com Richardson, o Kaique, Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Eric, Vitor Gabriel e Janderson. Poderá ser esta equipe que iniciará a partida do próximo domingo, 9 horas da manhã, contra a equipe de Iguatu. E com relação a essa fase semifinal, o Richardson, ele se equivoca, porque no ano passado não foi a semifinal, quando o Ceará foi, naquela oportunidade, perdeu nos pênaltis lá em Iguatu, não foi semifinal. Foi quartas de final. Mas esta fase, jogo Iguatu e Ceará. Ao contrário do que foi ano passado, a primeira partida do ano passado foi aqui, a segunda foi lá. Agora é ao contrário, porque o Ceará tem melhor campanha. Primeiro jogo lá e o segundo jogo aqui. A gente sabe da nossa responsabilidade, sabe que a camisa tem muita história do lado de cá e que a responsabilidade vai ser mais uma vez nossa. Então, temos a lição, alguns jogadores de ter enfrentado eles lá o ano passado, sabe o quanto é difícil, o quanto vai ser difícil o jogo. Fisiologicamente falando, vai ser um jogo muito difícil, porque às 9 da manhã no sertão do Ceará é muito complicado. Inclusive, mas deve estar chovendo. Deixa o meu... a insatisfação nossa como atleta, né? Eu acredito que todo mundo quer ver um grande espetáculo e fisiologicamente é quase que impossível a gente ter intensidade os 90 minutos jogando às 9 da manhã no sertão cearense. Mas a gente vai fazer o nosso melhor, foi determinado esse horário, vamos tentar fazer o nosso melhor e com muita lição do que tem acontecido, que a gente possa continuar com essa entrega, com essa identidade que a gente vem formando durante os jogos de muita competição, e que a gente sabe tudo que vale esse jogo lá, e que a gente possa fazer um bom jogo e trazer um bom resultado de lá, para que a gente possa ter tranquilidade de jogos decisivos na semana que vem. Richards? É importante deixar bem claro, Richards, que foi estabelecido dois horários. Torcedor do Ceará, mais uma vez, boa tarde. O Ceará tinha dois horários, foram colocados à mesa. 9 horas da manhã, 8h45. O Ceará preferiu jogar 9 horas do que jogar à noite de domingo, porque vai viajar segunda-feira pela manhã para São Paulo, para Itu, para o jogo da quarta-feira, tá certo, Charles? Foi uma escolha do Ceará. Foi uma escolha dos, até onde eu sei, foram estabelecidos dois horários, 9 da manhã e 8h45 da noite. E o pessoal do Ceará escolheu domingo pela manhã. Deixa eu registrar aqui a audiência do meu amigo Paulo Wagner, lá no Baratã da Irrigação. Meus amigos do município de Capuí, estou chegando por aí. Depois do jogo, meu amigo Barack Obama, Júlio de Meca, lá na Praia da Requenguela. Meu amigo Aurimar, lá no centro de Fortaleza, na rua Pedro Pereira, 800. O melhor e o maior audiotécnico do Brasil. Aquele abraço grande, Aurimar. E o meu amigo Flávio Costa, da Barraca América do Sol. Você que é turista, você que mora no estado do Ceará, está aqui em Fortaleza, vá conhecer a Barraca América do Sol. O convite do nosso amigo Flávio Costa, a Barraca América do Sol. E também tem um Fuxico Beer na rua Almeida Prado, 1013, no bairro Cocó. A Barraca América do Sol oferece um cardápio espetacular. Tem a peixada cearense, tem um camarão, tem um peixe frito, o pargo, tilápia, enfim. E para a criançada se divertir à vontade, você pode deixar a criançada lá no parque aquático. Tem grandes profissionais que possam cuidar da sua criança, do seu filho, da sua filha, do seu neto. Enfim, vá lá na Barraca América do Sol, sem dúvida a melhor barraca da praia do futuro. Aquele abraço, meu amigo Fábio Costa, da Barraca América do Sol e do Fuxico Beer. É com você, meu amigo Isiel Freitas. Cidade, a tradição do futebol. Agora você pode celebrar os grandes momentos de sua vida. Afinal, a vida é uma festa. Chegou o VK. Faça uma linda festa gastando bem pouquinho. Alugue kit, pegue e monte. A partir de R$70 e pronto. Ligue 999-63-1634. É também WhatsApp. Centro dos Óculos com o Dedé, o maior vendedor de óculos em Fortaleza. Galeria Pedro Jorge, loja 26, no centro da capital cearense. Tudo em até 10 pagamentos sem juros. É só falar com o Dedé. Maracanaú, 40 anos. Sempre investindo em infraestrutura. A Prefeitura de Maracanaú avança com a requalificação de 7 avenidas com nova pavimentação e sistema de drenagem. No Distrito Industrial, investe em infraestrutura, atraindo novos negócios e gerando mais empregos. Maracanaú, 40 anos. Sempre pra frente. Tudo para a gráfica é com o Evolete Representações, PABX 34761021, WhatsApp 999010546. Evolete, evoluindo com você. Faz tudo por você, gosto de sentir o teu sabor. Você já me conquistou, com tua qualidade, teu gosto, teu sabor. Arroz Itaguari é mais saboroso e rende muito mais. Arroz Itaguari, quem prova repete, pede bis e quero mais. Arroz Itaguari, o legítimo arroz do Rio Grande do Sul. É mais saboroso e rende muito mais. Arroz Itaguari, quem prova repete, pede bis e quero mais. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. Dezessete horas, 14 minutos. É o programa Bate Bola na Cidade, aqui na 860 Rádio, que escuta você. Daqui a pouco, o noticiário primeiro do Fortaleza, que vai encarar a equipe do Ferroviário, jogo de ida, também pela fase semifinal do Campeonato Estadual. Lembrando que ontem Fortaleza foi derrotado pelo Cerro Porteño, nada de terra arrasada. O futebol, nada é impossível, é difícil, mas nada é impossível. Vamos lá, meu amigo Zé, vamos aqui à lista que o Danadão mandou para mim de sexta-feira. E de sexta-feira parece que... Mas hoje não choveu não, não foi, Zé? Vamos lá, a lista aqui do homem aqui. Eu sei que lista é de telefone. Pedro Marinho, tá na escuta. Você acha que ele já bateu o centro? É. Rapaz, será? Meu amigo Marinho dos Balões Artilatex. Esse aqui tá perto, viu? Eita, mano. Rapaz, eu não consigo dizer a palavra que... Batoque. Batoque, isso. A Praia do Batoque, onde tem lá uma associação, né? É. Associação dos Cornos lá. É, foi o Marinho que disse, viu? Lá na comunidade lá, que eu não lembro o nome. Marinho, os Balões Artilatex. Daqui a pouco, tudo com relação ao balão Candy, tamanho 16. Eita, balão danado. Jebson Amorim, meu amigo. Eu acho que já. Esse aqui, desde de manhã. Gleibson Amorim, o irmão dele, lá da FAPEL. Chico Quebragalho. Esse aqui quebrou... É, isso, Chico. Acho que quebrou dois televisores. O Ceará perdeu na quarta-feira. Fazia tempo que ele não quebrava. O Chico Quebragalho. Meu amigo Aurimar, rapaz. Aquele abraço, já mandou aqui a mensagem, confirmando a audiência. Esse tá certo. Aprendeu? Sabe que o Aurimar não bebe. Meu amigo Flávio Costa está indo para casa nesse exato momento. Esse já começou, foi cedo, viu? Nosso querido Flávio Costa, aquele abraço. Estará viajando para Iguatu no próximo domingo. Obrigado aí pela audiência lá da Barraca América do Sol e do Fuxico Beer. 17:16, não vamos perder essa oportunidade, Zé. Vamos lá, no rumo. Vamos ao primeiro noticiário do Fortaleza com ele, que é o Fera. Alô, vocês! Ó, Célio. Do Nordeste do Brasil, amigos do Escrete de Ouro do Rádio. Atenção ainda voltada para o jogo de ontem, né? Pessoal ainda não conseguiu entender o resultado do Fortaleza dentro de casa, com mais de 40 mil pessoas no Castelão. Agora 40 mil pessoas porque o jogo aconteceu às 19 horas. O jogo estava marcado anteriormente para 21, anteciparam. Acabou complicando para quem gosta de futebol e muita gente... Não foi ao Castelão devido ao tempo, né? Ao horário. A gente tendo responsabilidade trabalhando. Acho que esses caras que colocam esses jogos, né? Pessoal aí que coloca 19 horas um espetáculo desse, independente de ter torcedor ou não, os caras não estão preocupados com isso não, tá entendendo? Preocupado em ter audiência, principalmente a rede que compra, a emissora que compra o direito de transmissão do jogo. Porque se colocar um jogo de 19 horas, queria abusar. Até que tá todo mundo desempregado. Ou está todo mundo aposentado com salário altíssimo para poder comparecer aos jogos de 19 horas. É um negócio incrível, rapaz. Ninguém atentou para esse detalhe. O torcedor é que segura a onda, o torcedor é que paga. O torcedor é que vai no sacrifício, é o assalariado que ajuda no futebol, né? Mas os caras não estão nem aí, né? Vender, independente de ter torcedor ou não, interessante é que sai a transmissão. E está aí, colocado no Fortaleza TV, acredito, com prejuízo com relação à presença do torcedor. Porque o Fortaleza tem mais de 40 mil sócios adimplentes. Se tem um jogo 21 horas, além de aumentar o número de sócios, consequentemente, vai aumentar também a presença do torcedor. Mas tudo bem. Segue o jogo, que passou, passou, já era. Perdeu o jogo Fortaleza. Mas mesmo assim, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, tem confiança em reverter a situação na próxima quinta-feira. Lá, né, no Paraguai, o jogo contra o Cerro. É mais ou menos por aí o que você pensa trabalhar, ver, rever a situação. Juan Pablo Vojvoda, fala, mister! Bueno, eu sempre olho a mi time, me entende? O importante é que o time atacou, o time criou situações de gol. Eu acho que criou mais de 15 ou 18 finalizações, de los quais 3 ou 4 foram muito, muito claras. Adversario también creó situaciones, más en un contexto que nuestro chimi estaba muy abierto porque tenemos que conseguir gol. O serie está abierta, né? E 1-0 é um placar que ainda não está nada decidido, né? E acredito em jogadores, acredito em time, acredito em todo o elenco. Juan Pablo Vojvoda conversou com os amigos do Escrete de Ouro do Rádio. Já, já, voltaremos com outras informações aqui na Cidade AM 860. 17 horas e 20 minutos agora. 17 horas e 20 minutos, daqui a pouco a gente volta. Isiel. Cidade, a tradição do futebol. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Alô, mãe? Como foi a consulta? Ah, meu filho, o médico pediu vários exames, mas o meu plano de saúde não autorizou nenhum. Mamãe, mas o seu plano é o mais completo. Isso não tá certo. Vai no Procon Alesse. O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Quer comprar, vender ou alugar casa, apartamento e imóveis em geral? Fale com J. Rodrigues e conte com serviço profissional de primeira qualidade. J. Rodrigues, corretor de imóveis. 99619-7538. 99619-7538. Material esportivo em geral, rádios AM e FM das melhores marcas do mundo. Mel de abelha, cajuína e as famosas redes de jaguaruana. Você encontra no Chicote da Galera, Rua Padre Valdivino, 547, no Joaquim Távora, loja 3, no Shopping Eudes Automóveis. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. Estou chegando. Fui tomar um golinho d'água. Estou chegando. Vamos fazer diferente hoje, Zé. Vamos logo, né? O noticiário do Fortaleza. Vamos ao comentário do comentarista do Chicote da Galera. Amigos do Escrete de Ouro do Rádio, muita gente falando que o Fortaleza não jogou bem ontem. Eu não diria que não jogou bem. O time criou as oportunidades, o time perdeu pelo menos umas 7 ou 8 chances reais de gol e esbarraram na perícia, na qualidade do goleiro Jean, brasileiro que joga lá no time do Cerro Porteño. Fortaleza poderia ter feito uma partida melhor, poderia inclusive ter aproveitado melhor as oportunidades, não conseguiu, perdeu um pênalti, que aquele pênalti foi fundamental para o aspecto psicológico da equipe. Quando o Galhardo perdeu o pênalti, todo o grupo se abateu, Fortaleza não teve poder de reação, mesmo depois que o atleta do time do Cerro Porteño foi expulso, o time não conseguiu implementar um ritmo de trabalho que pudesse redundar em gol e deixou escapar uma grande oportunidade de poder construir uma vitória no jogo de ontem. Agora tem um jogo de volta na próxima semana. A gente sabe que é muito complicado, a gente sabe que não vai ser fácil tentar reverter essa situação, mas não é nada impossível. Fortaleza tem condições sim de fazer o resultado. Agora tem que jogar muita bola. Enquanto não chega esse dia do jogo de volta, aí nós vamos ter o Ferroviário no final de semana. Quem pensar que vai ser moleza pode tirar o cabelinho da venta, porque o Ferroviário está embalado, está vivendo um bom momento e merece também o nosso respeito em termos de futebol. Grande abraço a todos, bom final de semana. Eu volto na programação esportiva do Escrete de Ouro do Rádio. E daqui a pouco a gente volta. Cidade, a tradição do futebol. Balões, arte, Latex, levando cor e sofisticação para a sua festa, transformando seu evento em uma celebração memorável. Contatos com o Marinho pelo 859-8792-1618 ou também com o Igor pelo 859-8815-2292. A arte de decorar é sua, mas o balão tem que ser Arte Latex. Bate bola na cidade. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Chegou o fim de semana. Passinha com caixa Aires Elite por R$289. Cerâmica 56 por 56 polida Cerbras por R$39,90 um metro quadrado. Lâmpada de LED 9 watts Osram por R$4,90. Telha ondulada Brasilite por R$25,90. Kit completo bacia com caixa Elite por R$10 de R$59,90. Quer resolver? A gente faz acontecer. Alô, cidade! Os melhores rádios do Brasil. Sony, Toshiba, Philips e Motobras você só encontra no Lojão Fortaleza. Lojão Fortaleza tem tudo com o escudo do Fortaleza Esporte Clube, produtos oficiais. Na Avenida dos Expedicionários 3416. Ligue e receba em casa. 3393-6197. Eu falei, Lojão Fortaleza. Faço tudo por você. Gosto de sentir o teu sabor. Você já me conquistou com tua qualidade, teu gosto, teu sabor. Arroz Itaguari é mais saboroso e rende muito mais. Arroz Itaguari, quem prova repete, pede bis e quero mais. Arroz Itaguari, o legítimo arroz do Rio Grande do Sul. É mais saboroso e rende muito mais. Arroz Itaguari, quem prova repete, pede bis e quero mais. A tradição do futebol. Júnior Marquezine. Estamos de volta aqui no Bate-Bola na Cidade, na 860, a rádio que escuta você. A Cristina mandou aqui um recado, vou ler, já tem audiência sendo confirmada. Deixa eu ler aqui com muito prazer um recado da Fapel. A Fapel produz caixas em papelão comerciais e industriais para envio pelos correios e projetos especiais em papelão ondulado. Caixas e-commerce para enviar o seu produto em caixas personalizadas para qualquer lugar do mundo. Eu falei Fapel. Qualquer lugar do mundo, repito. Ligue 988840066. Você liga agora, agenda aí um encontro com o nosso querido Jeibson Amorim. 988840066. Fale com Jeibson Amorim, nosso querido Jeibson Amorim. Obrigado, esses irmãos sensacionais. Obrigado pela atenção aqui, a equipe da Rádio Cidade, do Escrete de Ouro do Rádio. Jeibson Amorim, Jeibson Amorim, lá da Fapel. Deixa eu confirmar aqui a audiência, o recado que a Cristina passou aqui para mim. Com muito prazer, Fabiano, no Parque Presidente Vargas, na escuta do programa, é torcedor do Ceará. Aquele abraço, Fabiano, obrigado pela audiência. Daqui a pouco eu vou ler com muito prazer o recado dos balões Artilatex. Os melhores balões Artilatex. Lembrando amanhã, Iziel, depois da... Você é convidado, Iziel, você é convidado. Aí de lá você... Vai para aí, para a Rádio Cidade. A partir das 9 horas da manhã, lá na loja Chicota Galera, tem um show do Lourenço Neves. A partir das 9 horas até as 13 horas, você aproveita as promoções, degustar lá uma cachaça envelhecida, queijo de Jaguaribe, uma cerveja bem gelada. Aí você aproveita, compra a galinha caipira, o galo, o capote, tem castanhas, tem cajuína, 3 litros, apenas R$20. A rede Jaguaruana, Iziel, onde dorme em 2, amanhece em 3. Tudo isso você vai ter amanhã lá na loja Chicote da Galera. Um sensacional show do Lourenço Neves, o show Tô Nem Vendo. 17h28, vamos ao noticiário do Benzinho. Ele que tem como fã o nosso querido Iziel Freitas, como é o nome Nossa dele? Nossa Senhora, rapaz. Não se meta não, rapaz. Não se meta não. que é a conversa entre eu e o Ziel. Entre mim e o Ziel. O português correto é assim. Correto agora é assim. Entre mim e o Ziel tá tudo bem. Tem nada de briga. Vai lá, danadão, benzinho. J. Rodrigues. Para este jogo de domingo, o técnico Paulinho Kobayashi comandou nesta sexta-feira na reapresentação do elenco, depois de uma folga merecida na quinta-feira. Os jogadores se apresentaram, fizeram um treinamento regenerativo, em seguida um trabalho leve toque de bola, onde ele praticamente definiu a formação do Tricolor da Barra, que é a mesma formação, sem muita mudança. Só que terá o retorno do zagueiro Alisson. Ficou fora dessa partida por ter cumprido o terceiro cartão amarelo contra o time pernambucano. Por esse motivo, o Paulinho Kobayashi irá comandar amanhã, pela manhã, não um rachão, e sim um treinamento técnico-tático de posicionamento com jogadas ensaiadas e cobrança de faltas, escanteios, enfim, um trabalho que vai ser definitivo para o jogo do domingo contra o Fortaleza, 6:30 da noite, no Castelão, das quartas de final do Campeonato Cearense. O time, ele deve repetir a formação, com a entrada do zagueiro Alisson na defesa, para formar o time oficial que vai enfrentar o Tricolor. Primeira partida das quartas de finais pelo nosso Campeonato Cearense. Foco agora é vencer o Tricolor e partir para descer, chegar à final no Campeonato Cearense em 2023. Com notícias do Tricolor da Barra, J. Rodrigues para o Bate-Bola na Cidade. Mas é curto, vai, Alcoice Bacurinho. Papai, me ajude, Benzinho. Noticiário. É curto demais, rapaz. 2 minutos. 17:30. Vamos a mais um bloco comercial. Já que acabou o carnaval, não tem mais bloco de carnaval, não. Vamos na bola, Isel. Cidade, a tradição do futebol. A Rejunta Mix tem todas as soluções que você precisa para colar e rejuntar peças cerâmicas e impermeabilizantes que realmente funcionam. Não acredite em papo furado. Fique com a pioneira e a original. Aplique Rejunta Mix. Servidor público ou privado, agora a melhor oportunidade para conquistar sua progressão funcional. Seja mestre ou doutor, aulas 100% remotas. Saiba mais pelo WhatsApp 85-8628-9349. Repetindo, 8628-9349. Professor Robson Pereira. Você, dona de casa, que procura um feijão de qualidade. Quando for fazer suas compras, leve Feijão Que Caldo. Saboroso, delicioso. Feijão Que Caldo. É mais sabor na sua mesa. Feijão Que Caldo. A marca do feijão. Telepedidas 91-46-42-34. Feijão é Que Caldo. Amigo comerciante, quando for a Ceasa, não perca tempo e nem dinheiro. Frutas e verduras de qualidade, você só encontra na Perbone. Atendimento diferenciado e o menor preço é na Perbone. Galpão 4 na Ceasa. Telefone 3299-1722. 3299-1722. Perbone Brasil, fruto de uma geração saudável. Barrosão Pescados, onde você encontra tudo em peixes frescos, filé de peixes, mariscos, carnes para churrasco, aves caipiras e petiscos. O teleentrega pelo zap 98659-7503. 98659-7503. O Barrosão Pescados fica na Rua Pastor Samuel Munguba, 1379, no Rodolfo Teófilo. Sem dúvida, Barrosão Pescados, o melhor pescado de Fortaleza. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. 17:33. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Ele que é muito amigo do Océlio Pereira, é o gerente do Guará. Não sai nada. Vamos lá. Notícias pelo Brasil e pelo mundo, Iziel. Como é o nome da fera? Felipe Sena. Boa tarde, amigos ligados aqui no Bate-Bola pela Cidade AM 860, chegando com notícias do plantão esportivo. E vamos à primeira. Após denúncia de suposto racismo sofrido pelo técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, a CBF encaminhou o caso tanto para o seu setor de compliance quanto para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esta foi a primeira denúncia após a entidade mudar seu regulamento em casos envolvendo racismo. Na alteração do Regulamento Geral de Competições, caso de racismo pode levar a multa, que em caso de reincidência chega a R$1 milhão, advertência, proibição de registro de jogadores e até perda de pontos também estão previstos. Hélio dos Anjos fez a denúncia na partida contra o Brasil de Pelotas pela segunda fase da Copa do Brasil, realizada na última terça-feira, quando o time paulista foi derrotado por 2-0, sendo eliminado da competição. Ele alertou a arbitragem sobre possível caso de racismo ao ser chamado de negão. O ato foi relatado em súmula pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. E a segunda, clubes da Série B aceitaram por unanimidade ontem a proposta apresentada pela Brax pelos direitos de transmissão do campeonato. A empresa negocia direitos comerciais no futebol. O acordo terá 4 anos de duração e prevê o pagamento de R$10 milhões a cada um dos participantes neste ano. A venda dos direitos foi intermediada pela CBF, que havia contratado a agência IMG para ir ao mercado em busca de ofertas para a segunda divisão, a Série B. A confederação desistiu de receber um percentual sobre o valor e, além disso, comprometeu-se a fazer um aporte financeiro. Caso a quantia arrecadada pela Brax não seja suficiente, a entidade cobre a diferença. Os valores prometidos aos clubes no acordo com a empresa começam em R$210 milhões por temporada e são reajustados todos os anos. E para finalizar, Luiz Castro já não convive com o mesmo prestígio em relação ao que chegou como treinador do Botafogo. Os desempenhos recentes do time fazem o português balançar no cargo e uma demissão não é descartada. O comandante passará por dias decisivos à frente do comando da equipe. Seu desempenho e o dia a dia não melhorarem praticamente de forma imediata, há possibilidade de uma mudança e a saída de Luiz Castro. A multa rescisória em caso de demissão também é algo que pesará para a decisão. Caso seja demitido, John Texto, acionista majoritário da SAF, terá que pagar mais de R$10 milhões a Luiz Castro e à comissão técnica. O valor diz respeito aos vencimentos que o português tem para receber até o fim do contrato, que se encerra no final da temporada. Abraçar quem se liga conosco, meu amigo André Ricardo dos Produtos Quicaldo, turma da Ceasa na Perbone, Neuri, Gustavo, Bianco, Foguinho Ramos, e abraçar também o Dr. Benigno Júnior no Vila União. Foi Felipe Sena com notícias do plantão esportivo para o Bate-Bola na Cidade. 17h37, vamos a mais um bloco comercial, daqui a pouco o Momento TD, sempre nome dos balões Artilatex. Iziel. Cidade, a tradição do futebol. Em menos de 2 anos, a prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. Tem as novas faixas exclusivas, entrega de tablets, novo Gonzaguinha do Zé Walter. Check, check, check. Novo Parque Raquel de Queiroz, Bolsa Nota 10, Programa Juventude Digital. Check, check, check. Programa Nossas Guerreiras, novas ciclovias, Feira de Pequenos Negócios. Check, check, check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Velho Oticica, bar, restô e música, selfie sem peso, 2 proteínas, apenas R$15,99. Temos todos os dias panelada, feijoada e caranguejo. Fica na Avenida Pontes Vieira, esquina com Desembarcador Moreira. Tem um delivery, o zap 98121-5529, 98121-5529, administração do Emanuel Albuquerque. Maracanaú, 40 anos. Sempre investindo em transporte, a Prefeitura de Maracanaú avança implantando um novo sistema de transporte público com 8 linhas integradas, 20 ônibus e cobertura em todos os bairros. O programa de benefício do Passe Livre segue em ampliação e já transportou grátis mais de 2,2 milhões de passageiros com gratuidade. Maracanaú, 40 anos. Sempre pra frente. Amor, você resolveu aquela compra estranha que apareceu na fatura do nosso cartão? Meu bem, liguei para a operadora, esperei quase uma hora para ser atendido, expliquei toda a situação e eles disseram que não vão estornar o valor da fatura. Foi super estressante. Não sei mais o que fazer. Vai no Procon Alesse. O Procon Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Beba com moderação. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. Não é que sou eu? 17 horas e 40 minutos, o início do Momento TD. Júnior Marquezine. Sempre em nome dos balões Artilatex, os melhores balões do Brasil. Balão Artilatex, o resto é bola de encher. O lançamento, o novo tamanho do Candy 16. Espetacular. Balão cores. O novo lançamento, balão Candy. Deixa eu ver aqui só a promoção. De tamanho 16, as cores amarelo, azul, lilás, verde, rosa e sortido. Balão é Artilatex. Você, lojista, você que trabalha no segmento de festas, casamentos, enfim, aniversários, ali na Rua Castro Silva, Rua São Paulo, você, não acredito que você não tem. Pois ligue para o Marinho, adquira o balão Artilatex, os balões Artilatex. Pacotes com 12 unidades, caixa com 15 pacotes, esse lançamento, balão cores Candy, 98792-1618. 98792-1618. Falo com o nosso amigo Marinho, com Igor. Adquira os melhores balões do Brasil. Balão é Artilatex, o resto é bola de encher. Bom, o nosso querido Felipe Senna já destacou a empresa que colocou uma proposta mais do que a emissora que até o ano passado tinha os direitos de transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, colocou 2 milhões a mais, 210 milhões. Os clubes da Série B aceitaram de bate pronto, por unanimidade, o Ceará fazendo parte aí do contexto. João Paulo estava representando o Ceará lá no Rio de Janeiro, 10 milhões para cada time, e proporcionalmente este valor vai aumentar. 2024, 230, 2025, 2050, em 2026, outro valor. Portanto, essa empresa vai passar a mídia, né, as transmissões dos jogos para uma outra emissora de TV, para que essa emissora possa transmitir os jogos TV aberta, os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Ceará vai participar este ano de 2023. Portanto, e a gente confirma aqui, mais uma vez, os árbitros que vão trabalhar nos jogos de ida da fase semifinal do Campeonato Cearense Série A, do Campeonato Estadual, fase semifinal no próximo domingo. Os dois jogos serão sábado, Iguatu e Ceará, 9 horas da manhã, no Estádio Morenão, em Iguatu. O Adriano Barros apita, Cleberson do Nascimento, Wesley Miguel, os assistentes, Renato Pinheiro, quarto árbitro, o árbitro de vídeo, que será o VAR Light, Léo Simão será o árbitro de vídeo, o observador do VAR, o Eric Bandeira, e o Paulo Silvio, o inspetor da arbitragem. Ferroviário e Fortaleza, domingo, 18h30, Arena Castelão, Marcelo de Lima Henrique apita, Nailton de Oliveira e Moraci de Souza, os assistentes, Júnior Rodrigues, o quarto árbitro, o árbitro de vídeo, o VAR Light, Magno Cordeiro, o homem da, ele que é da Guarda Municipal, gente boa demais, o Magno Cordeiro, o observador, o Ítalo Medeiros, e o Almeida Filho será o inspetor da arbitragem, só confirmando, ratificando, Iguatu e Ceará, Ferroviária e Fortaleza, cobertura completa aqui do Grupo Cidade. Rádio Cidade, Rádio Jovem Pan News 92,9 e aqui a Cidade AM 860, 17:44 minutos, momento TD, em nome dos balões Artiratex, os melhores balões do Brasil. Aquele abraço, meu amigo Marinho, já confirmando aqui a audiência. É com vocês, El. Cidade, a tradição do futebol. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Beba com moderação. E atenção, você que quer comprar, vender ou alugar casas, apartamentos, imóveis em geral, fale com o corretor de imóveis João Rodrigues, 996197538, 996197538, negócio garantido. O Centro de Mediação e Gestão de Conflitos é um órgão da Alesse que estimula a resolução pacífica de conflitos por meio do diálogo e da conciliação entre as partes. Com serviços gratuitos de mediação, assessoria jurídica e círculos restaurativos, o Centro atua nas áreas de direito de família, imobiliário, condominial e de vizinhança. Acesse o site da Alesse ou ligue para o número 85-2180-6513 e marque seu atendimento. É a Alesse, mais perto do cidadão. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. Check. O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Check. E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Check. Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Check, check, check, check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Experiência e responsabilidade. Uma grande frota e uma excelente equipe realizando um serviço de limpeza sem igual. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Chamou, chegou. Capital e interior. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. Tô chegando aqui do Bate Bola na Cidade de novo. 17:46, o segundo noticiário do Ceará Sporting Clube. Júnior Marquezine. Como eu já falei na minha primeira participação, Gustavo Mourinho deu início à preparação do time do Ceará de olho na partida do próximo domingo, 9 horas da manhã, lá no estádio Morenão, em Iguatu. Ele realizou um treinamento técnico e tático, campo reduzido, e teve condição de usar todos os seus jogadores considerados titulares, mesmo porque os jogadores foram poupados. Os 11 jogadores que começaram a partida do último domingo contra o Fortaleza é o time considerado titular. Né, os outros jogadores que viajaram a Salvador realizaram um trabalho de recuperação, os jogadores retornaram para suas residências, aqueles que estão sendo relacionados, foram relacionados, vão comparecer amanhã cedo lá em Porangabuçu. A viagem, voo rasteiro com destino a Iguatu, acredito que o Ceará, deixa eu só confirmar aqui, se vai ficar em Juazeiro ou se vai para Iguatu de uma vez. Deixa eu só confirmar aqui. A viagem com destino a Iguatu. Está aqui. Iguatu, é. Fortaleza, Iguatu. Sai daqui 8 horas da manhã deste sábado. Chegando lá em Iguatu às 13 horas. Quando for às 16 horas, às 17 horas, Ziel, torcedor do Ceará. Jogadores vão para um campo anexo ao hotel que está servindo de concentração lá em Iguatu, né, o chamado Apronto Mobilidade. É tirar a viagem do corpo, relaxar um pouquinho, aquele rachão, jogadores à vontade, um treinamento de posicionamento. E quem está aqui conosco é o Richardson. Na minha provável equipe, eu vou colocar ele como dúvida e na lateral esquerda. Se no meio campo, Richardson, Kaique. na zaga ali na lateral esquerda, Danilo ou William Formiga? Richardson, ele fala dessa concorrência em todos os setores, por exemplo, na lateral direita agora são três por uma vaga. Michel Macedo, Igor e Varley. Na lateral esquerda tem William Formiga e Danilo Barcelos. E no meio campo nem se fala. Tem Giovani, tem Richardson, tem Chay, tem Arthur Rezende e outros jogadores. Vamos ouvir o que fala o Richardson com relação a esta situação. Bom, acho que a gente está acostumado, nós atletas, está sempre disputando a posição contínua dentro do elenco, né? Acho que isso só tem a ganhar a nossa equipe. A gente tem muita qualidade no meio de campo, os jogadores que vêm tendo oportunidade, o professor sempre tenta escolher o que estão melhor e aptos para disputar da melhor maneira cada jogo. Vem sendo intenso, a gente vai precisar de todo mundo, a gente tem jogos decisivos contínuos agora, temos a semifinal do Cearense, depois um jogo único da Copa do Brasil que vale muita coisa, e na sequência mais o jogo de volta da semifinal. Então a gente tem jogos muito decisivos agora nos próximos dias, tenho certeza que a gente vai precisar de todo mundo, independente de quem joga, tenho certeza que a gente tem muita qualidade para dar conta do recado e conseguir os resultados, os objetivos nesse momento de definição desse primeiro semestre de temporada. É importante a presença do Richardson, o Richardson no gol, Varley, Thiago Pagnostar, David Ricardo, Danilo Barcelos ou William Formiga, meio campo com Richardson ou Kaique Gonçalves, Arthur Rezende e Guilherme Castilho, o Eric, Vitor Gabriel e Janderson. Quero aqui registrar a audiência dos meus amigos lá do Texas e do Boteco Music. Chiquinho Maradona, Marcinho Maradona, eles lembram neste final de semana lá no Boteco, no Texas, o autêntico forró pé de serra. Aquele abraço, meu amigo Major Machado, lá de Machado Motos, obrigado pela audiência oficial do Corpo de Bombeiros. Meu amigo Laurindo, na Avenida Alberto Magno, e grande amigo na escuta aqui do Escrete de Ouro do Rádio, Dr. Chico Lopes, rapaz. Aquele abraço, grande neurologista, obrigado pela audiência, ele é torcedor do Fortaleza, grande cantor também, aquele abraço, doutor Chico Lopes, obrigado pela audiência. É o último, Danadão? Esse é o último? Sim ou não? É o último, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Cidade, a tradição do futebol. A Rejunta Mix tem todas as soluções que você precisa para colar e rejuntar peças cerâmicas e impermeabilizantes que realmente funcionam. Não acredite em papo furado. Fique com a pioneira e a original. Aplique Rejunta Mix. Velho Oticica, bar, restô e música, selfie sem peso, duas proteínas, apenas R$ 15,99. Temos todos os dias panelada, feijoada e caranguejo. Fica na Avenida Pontes Vieira, esquina com Desembarcador Moreira. Tem um delivery, o zap 98121-5529. 98121-5529. Administração do Emanuel Albuquerque. Oi, amiga! Oi, mulher, tudo bom? Te liguei, mandei várias mensagens, mas não consegui falar contigo. O que foi que houve? Mulher, tô chateada com a minha operadora de celular. Meu sinal cai toda hora. A internet é lenta. Eu quero cancelar, mas não consigo atendimento com eles. Amiga, vai no Procon Alessi. O Procon Alessi orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alessi e agende seu atendimento. Balões Arte Latex, levando cor e sofisticação para a sua festa, transformando seu evento em uma celebração memorável. Contatos com o Marinho pelo 859-8792-1618 ou também com o Igor pelo 859-8815-2292. A arte de decorar é sua, mas o balão tem que ser Arte Latex. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. O segundo noticiário do Fortaleza Esporte Clube, que enfrenta o Ferroviário no próximo domingo na Arena Castelão. Izel, com ele o Fera. Alô, você, torcedor do Escrete de Ouro do Rádio. Voltando com mais detalhes do Tricolor do Parque dos Campeonatos, o Fortaleza voltando à trabalhada de hoje, sexta-feira, amanhã. É um treinamento também leve, o time já concentra para o jogo contra o Ferroviário. A grande expectativa é que serão dois jogos. Está em jogo um pentacampeonato para o Fortaleza, campeonato cearense. O torcedor não admite por hipótese nenhuma que o Fortaleza não conquiste o título de 2023. É esse o objetivo, título tão sonhado pela nação tricolor. São várias competições, evidentemente, mas o projeto é chegar no final de cada uma delas. Fortaleza vai chegar porque vai enfrentar um time muito bom também, que é o Ferroviário. Agora tem que ter atenção para não achar que já ganhou, né? A Fortaleza vem poupando, não vem tendo muita sorte. Nos últimos jogos, duas derrotas. Uma contra o Ceará, poupou o time para enfrentar o Cerro Porteño, colocou na concepção, acredito, do técnico melhor, que ele era possuidor, né? E com várias opções no banco de reservas por decorrer do jogo. Mesmo assim, o time estava com um homem a mais, 37 minutos do segundo tempo, quando foi expulso o jogador do Cerro Porteño. E o Fortaleza não teve poder de reação. Aliás, o Fortaleza teve o maior número de chutes, né? Em direção ao gol. Mas mesmo assim, não conseguiu um resultado positivo. Agora fica o aprendizado por parte do Fortaleza, do seu técnico. Aliás, ele vai conversar conosco porque o jogo de volta é fora de casa. Fortaleza, para permanecer vivo na competição, ou chegar na fase de grupos da pré-libertadores, ele tem que passar pelo Cerro. Ele perdeu de 1-0 em casa. Fora, se ele fizer um gol, tempo normal, terminar 1-0, penalidade. Se ele ganhar de 2-0, aí ele já passa direto para a fase de grupos, né, da Libertadores. E aí, Juan Pablo, como é que você vê essa situação? Um grande número de jogadas, de chutes ao gol, mas infelizmente os gols não surgiram. Fale aí o que é que você pretende fazer para o próximo compromisso. Fala, mister! Son los partidos, va a ser una partida, acho, diferente. Nos tenemos que continuar con lo, o reforzar lo bon que hicimos. Si alá tenemos 19, dice, finalizaciones, chutes. Bueno, si tenemos 19 chutes y tuvimos 8 a no gol, de esos 8 tenemos que hacer un gol, dos goles tenemos que hacer y confiar y acreditar y reforzar ese aspecto, que ese aspecto está bien. Crear 8 chutes no gol en una partida de Libertadores, en una fase muy ajustada, es difícil. Y Chimi creó esas chances. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, hay que mejorar determinados aspectos o defensivos, porque alá tenemos que conseguir un gol, más tenemos que defender bien también. Ser inteligentes en ese aspecto también. Juan Pablo Voivoda conversó con los amigos do Escrete de Ouro do Rádio. Nossa próxima participação, 18:30, aqui na Cidade AM 860. Muito obrigado pela atenção, estamos juntos. 18:30, mais Fortaleza, aqui na Cidade AM 860. Célio Pereira, beleza, obrigado. Célio Pereira, 17:57. Está aqui com 2 minutos para eu registrar, Isel, com muito prazer, aniversários de 2 amigos. Amigos, a verdadeira acepção da palavra. Meu amigo Francisco, rapaz, e o Silvio. Um torce Ceará, que é o Francisco, e o Silvio que torce Fortaleza. Mas isso não impede de que eles possam ser grandes amigos. A Lorena, torcedora do Ceará, esposa do Francisco, e a dona Ana, que é a esposa do Silvio, também torcedora do Fortaleza. Francisco, Silvio, um completa 49, o outro 61. Parabéns para você, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Amigo do Francisco, amigo do Silvio. Eles merecem até um parabéns, viu? Se você puder botar aí, te agradeço, meu amigo Isiel. Parabéns! Francisco e Silvio estarão comemorando logo mais. Eu terei o prazer de revê-los. Francisco e Silvio, parabéns. Muita paz, muita saúde extensiva a todos os seus familiares. Nessa data querida,

e todos os dias possamos agradecer as bênçãos alcançadas. Obrigado, Senhor. Domingo, o seu dia é muito mais emoção no Grupo Cidade de Comunicação. São as semifinais do Campeonato Cearense. Às 9 da manhã tem Iguatu e Ceará, no embate que vai sacudir o Morenão. Já às 6:30 da noite, o Castelão vai ser palco da disputa entre Ferroviário e Fortaleza. Acompanhe todos os lances em transmissão simultânea pela TV Cidade Fortaleza, canal 8.1, pelas rádios Jovem Pan News Fortaleza 92,9 e Cidade AM 860 e pelo canal do GC Mais no YouTube. Campeonato Cearense 2023, na Terra do Sol. Jogue pra brilhar. Oferecimento PixBet. É Bet? Faz o Pix. PixBet do Brasil. Clube Casa Freitas. O maior clube de descontos do Norte e Nordeste. O Mês das Mulheres terá uma programação especial nas emissoras de rádio musicais do Grupo Cidade de Comunicação. De segunda a sexta-feira, durante uma hora ininterrupta, cada uma delas vai tocar sucessos de grandes cantoras brasileiras e internacionais. Na 89 FM, o especial O Microfone é Delas será transmitido das 21 às 22 horas, com hits de artistas populares do forró, do sertanejo, do brega e do romântico. Na Atlântico Sul FM, o especial Elas Encantam vai ao ar das 19 às 20 horas, com sucessos de cantoras da MPB. Na Cidade 99, também das 19 às 20 horas, o público confere o especial Conectadas da Cidade, com canções de artistas pop nacionais e internacionais. Jesus. Coloque na sua agenda. Dia 12 de março pela manhã, você tem um compromisso importante. A Caminhada Penitencial, uma atividade da Arquidiocese de Fortaleza. A caminhada começa às 7 horas da manhã, saindo da Igreja Nossa Senhora da Saúde, no Mucuripe, e segue até a Catedral Metropolitana. Na Caminhada Penitencial, você poderá refletir sobre o verdadeiro sentido da quaresma e realizar sua confissão durante o percurso. Pedimos que leve 1 quilo de alimento não perecível. Anotou? Dia 12 de março, caminhada penitencial. Realização: Arquidiocese de Fortaleza. Tradição do futebol. Júnior Marquezine. Chega agora no Futebol Show, aqui na Cidade AM 860, emissora do Grupo Cidade. Grupo Cidade, que é o maior grupo de comunicação do estado, o Escrete de Ouro do Rádio, o programa Futebol Show que tem a marca, o crivo, o Escrete de Ouro do Rádio, o comando é dele, o locutor espetáculo do Brasil. Gomes Farias estará na rádio domingo, como ele diz, de madrugada, Iguatu e Ceará, direto do estádio Morenão, jogo de ida pela fase semifinal do campeonato estadual. O Ceará, que passou ano passado alguns meses tendo pesadelos com o Iguatu, né? O time do Ceará que não teve um ano muito bem, teve um ano muito bom em 2022, começou justamente na primeira eliminação nos pênaltis no ano passado contra a equipe do Iguatu. Agora é uma outra história, é uma fase a mais, naquela oportunidade foi a fase quartas de final e agora semifinal. E ao contrário, a segunda partida será no Castelão. Ano passado, como já falei, foi ao contrário. A primeira no Castelão e a segunda no Iguatu. A primeira partida acontece depois de amanhã, Sobe o som aí, Cláudio, por favor. A primeira partida depois de amanhã lá no Estádio Morenão às 19 horas, com a cobertura completa aqui do Grupo Cidade, da TV Cidade, Rádio Cidade AM 860, Rádio Jovem Pan News e outras plataformas aí do Grupo Cidade. O time do Ceará hoje pela manhã, Gustavo Mourinho já iniciou a preparação visando esta partida após a derrota de ontem. Ele pôde logo hoje, na reapresentação do grupo, utilizar todos os jogadores que são titulares, né? Jogadores foram poupados. Os 11 jogadores que começaram a partida como titulares na partida contra o Fortaleza no último domingo, ou 9 foram poupados, não viajaram, e 2 viajaram, mas não participaram da partida, no caso, o Thiago Pagnussá e o Danilo Barcelos. E eu pergunto ao Richardson, Richardson, tem algum... Você é um dos remanescentes da temporada passada. Algum gosto assim amargo? Um gosto de vingança? Acho que todo jogo é importante dentro das competições, né? Eu acredito que o jogo em si já se fala por si. Uma semifinal do Campeonato Cearense. É claro que quem ficou do ano passado, os remanescentes, tem essa experiência negativa de ter acontecido o que aconteceu o ano passado, mas faz parte do passado. Agora a gente tem que focar nesse próximo jogo. É um outro elenco, uma outra situação, um outro ambiente que envolve tudo. A gente está bem focado nisso. Perdemos essa invencibilidade, como você frisou, mas se tem um momento que poderia ter sido derrotado na competição, esse momento é agora, porque a gente chega agora nesses próximos 10, 15 dias aí de jogos muito decisivos, que a gente não pode errar. Então a gente tem muita consciência que tem que continuar essa nossa evolução dentro desses jogos decisivos, para que a gente possa conquistar coisas grandes, fazer jogos como a gente vem fazendo, de muita entrega, de muita intensidade, de muita identificação, de muita dedicação com a camisa, que é o mais importante. Então a gente já sabe o caminho que tá sendo formado, e a gente espera continuar por essa mesma linha, para que a gente possa fazer mais um bom jogo no final de semana e trazer um bom resultado de lá. Eu vou já pedir aqui o primeiro bloco comercial. Comprometimento. Foi a resposta que disse o Gustavo Mourinho quando ele foi apresentado, quando foi contratado. O que faltou para muitos jogadores no ano passado? Comprometimento. É o que está sobrando nesses jogadores que estão hoje no elenco do Ceará. 18 horas, 11 minutos. Daqui a pouco a gente volta, Cláudio. Cidade, a tradição do futebol. Trazemos o seu veículo de volta. E se vocês não trouxerem? Ah, se não trouxermos, a Locabrás paga. E o precinho, ó. Locabrás, agora com rastreamento e seguro contra roubo e colisão para carros e motos. Ligue agora, 3261-2424. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. Check. O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Check. E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Check. Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Check, check, check, check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer. Skyline. Eu não abro mão do meu estilo. Por isso que eu visto Skyler, a melhor marca pra mim. Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler. Skyler veste o homem de forma elegante, de um jeito marcante. Skyler é demais. Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler, Skyler. Maracanaú, 40 anos, sempre investindo em saúde. A Prefeitura de Maracanaú avança, reformando 13 postos de saúde, implantando uma unidade de atendimento adulto e infantil 24 horas e ampliando o atendimento do Hospital Municipal com um centro de imagens, 10 novos leitos de UTI e uma nova clínica pediátrica. Maracanaú 40 anos, sempre pra frente. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Experiência e responsabilidade. Uma grande frota e uma excelente equipe realizando um serviço de limpeza sem igual. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Chamou, chegou. Capital e interior. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. 18 horas e 14 minutos. 18 horas e 14 minutos. E o Ceará acaba de divulgar uma nota. Torcedores do Ceará, a venda de ingressos para a partida, para o jogo de domingo contra o Iguatu, 9 horas da manhã. A venda terá início amanhã, sábado, a partir das 9 horas da manhã, nas bilheterias do estádio Morenão e na loja Bento Esportes. A torcida alvinegra terá acesso ao setor D do estádio Morenão, destinado aos visitantes. Os valores, R$ 30,00 a inteira, estudante R$ 15,00, né? Sócio torcedor, o Ceará, quando não tem um mando de campo, não tem direito sócio torcedor. Mas, torcedor, você é sócio? Não renovou? Renove a sua carteirinha de sócio. Você não é sócio? Faça a sua carteirinha de sócio. Quando o Ceará tiver jogos aqui no PV ou no Castelão, o mando de campo do Ceará, o sócio torcedor, ele pode chegar em cima da hora e terá uma entrada exclusiva, não pega fila nos estádios. Faça sua carteirinha de sócio-torcedor em qualquer loja oficial do clube, em qualquer shopping aqui em Fortaleza. Torcedor do Ceará, você que tem um amigo que mora lá no Iguatu, peço para ele comprar lá no estádio Morenão, na rua Professora Maria Rosa Gouveia, 20-200-352, 7 de setembro, Iguatu. Aí, portanto, a venda de forma antecipada de ingressos amanhã para o jogo de Iguatu e Ceará. Como eu já falei, o Gustavo Mourinho iniciou a preparação do time, um treinamento técnico e tático. Ele começou usando o campo todo, depois reduziu, né, colocou uma trave ali no meio-campo do estádio Vovozão, lá no estádio Vovozão em Porangabuçu, chamado treino com campo reduzido. Você, Cláudio Regis, que sabe, você que é jogueiro, você sabe o que é isso. Deixa eu aproveitar e registrar mais uma vez os aniversariantes, meus amigos que estão aniversariando hoje, meu amigo Chico, aquele abraço, Chico, a esposa dele, a dona Lorena, está mandando um parabéns para você, o Jadson, que é o filho do casal, e o meu amigo Silvio, rapaz, torcedor do Fortaleza, mas não deixa de ser meu amigo, amigo do Chico, um torce Ceará, que é o Chico, outro torce Fortaleza, o Silvio, estão aniversariando hoje, a ambos, felicidades e muita saúde, registrar a audiência aqui do meu amigo Gilvan Colasso, Alenildo Pontes, lá na Grossel, aquele abraço, o Alenildo Pontes, que fez a sua caminhada agora há pouco, estava conversando com ele, o Dante Calabresa ao lado dele, fazendo a segurança do Alenildo Pontes, grande Dante Calabresa, que mora ali no Álvaro Wayne, torcedor ardoroso do Ceará, o jogador Richardson vai voltar a conversar conosco. O Ceará, esse trabalho hoje pela manhã, jogadores foram para suas residências, jogadores que estão relacionados vão comparecer amanhã por volta das 7 horas, 7h30 da manhã, o Ceará vai voo rasteiro com destino a Iguatu, a chegada prevista saindo aqui 8 horas da manhã, a chegada prevista às 13 horas lá em Iguatu. O Gustavo Mourinho pretende realizar um treinamento assim leve, né? Véspera de viagem, aquele famoso treino para tirar a viagem do corpo, descansar as pernas, fazer alongamentos. Os jogadores deverão participar de um famoso rachão amanhã, lá no Campo Anexo, um hotel onde o Ceará vai ficar hospedado lá na cidade de Iguatu. O Ceará, no momento, não tem nenhum jogador entregue ao departamento médico. O único que está saindo de lá iniciou o período de transição, no caso, o zagueiro Luiz Otávio. Tomei conhecimento de uma fonte fidedigna, que o Ceará vai contratar um zagueiro e também um goleiro. E como já falou o nosso querido Felipe Cera no programa Bate Bola na Cidade, eu também trazia essa informação. Ontem os clubes da Série B aprovaram por unanimidade a empresa que comprou os direitos de transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai repassar esse direito de transmissão dos jogos para uma TV, para a emissora de TV, TV aberta, cerca de 210 milhões, que serão divididos para os 20 clubes, 10 milhões para cada um, para quem esperava 7, 8 milhões, né? 10 milhões veio a calhar. São 4 anos de contrato com essa empresa que, se eu não estou enganado, esta mesma empresa comprou o direito de transmissões dos jogos aí do Campeonato Carioca, e a emissora de TV que transmite os jogos do Campeonato Carioca será a mesma emissora TV aberta que vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. E daqui a pouco a gente volta, Cláudio. Pois sim, bom. 18h20 aqui no meu. Cidade, a tradição do futebol. Em menos de 2 anos, a prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. Tem as novas faixas exclusivas. Entrega de tablets. Novo Gonzaguinho do Zé Walter. Check, check, check. Novo Parque Raquel de Queiroz. Bolsa Nota 10. Programa Juventude Digital. Check, check, check. Programa Nossas Guerreiras. Novas ciclovias. Feira de Pequenos Negócios. Check, check, check. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Vodka Slova. Mistura que eu gosto. Beba com moderação. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano. A mecânica alemã. A eficiência japonesa. O conforto americano. A inovação coreana. E a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura. A bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Madeira é um dos principais itens para construção ou reforma. Não tome o caminho errado, senão você tá ferrado. Madeira de primeira é com a Escala Total. Avenida Washington Soares, a 2 passos das 6 bocas. Instagram, Escala Total Oficial. Telefone 3216-4944. Vindo pra cá, aqui tem negócio. E não esqueça... Pegou o caminho errado, tá ferrado. Maracanaú, 40 anos. Sempre investindo em educação. A Prefeitura de Maracanaú avança, implantando 24 creches em tempo integral e 3 escolas cívico-militares, além de adquirir 11 prédios para a rede de ensino e climatizar 23 escolas, beneficiando mais de 11.500 alunos. Maracanaú, 40 anos. Sempre pra frente. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. 18 horas 23 minutos. Está de volta o programa Futebol Show, destacando a equipe do Ceará, que tem uma partida no próximo domingo contra o Iguatu, jogo de ida pela fase semifinal do campeonato estadual. Entre os 2 jogos do Iguatu, o Ceará terá uma outra decisão. Quarta-feira, estádio Novelli Júnior, lá em Ituano, onde o Ceará vai enfrentar a equipe paulista, 21h30, jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil. Será que já eliminou a Caldense na primeira fase? Este jogo simplesmente custa o valor de R$2.100.000. Uma boa grana se o Ceará passar para a terceira fase. Lembrando que na terceira fase em diante, dois jogos obrigatórios, né? Jogos de ida e de volta, não ter mais aquele gol com peso 2. É vantagem de gols. A partir de já uns 2-3 anos que a CBF acabou aquele critério de gol fora de casa tinha peso 2. E o jogador Richardson, ele vai responder duas perguntas em uma. Com relação ao grupo, você observa, você é um jogador que já passou 2 anos no Ceará, voltou ano passado, você viveu várias alegrias, decepções, principalmente o ano de 2022. Vamos ouvir o que disse e como é que você visualiza, Richard, este novo grupo do Ceará, novos atletas nesta temporada de 2023. O Richardson assim respondeu. Bom, primeiro, acredito que a resposta sobre ser o grupo vencedor ou não, a gente tem que demonstrar agora, né? No momento decisivo que a temporada nos exige. A gente tem, como eu falei, jogos decisivos nesses próximos 10, 15 dias aí, jogos intensos. A gente vem de jogos também de importância dentro da competição, mas agora a gente não pode errar, né? São 2 jogos numa semifinal, um jogo que vale muito para o clube, para a temporada, né, que é o da Copa do Brasil na quarta-feira, mas a gente tem que sempre focar jogo a jogo, decisão, pós-decisão, a gente tentar recuperar o máximo do desgaste dos jogos para poder chegar inteiro no próximo. Então acho que o momento é esse, a gente tem um grupo muito, muito unido nesse momento, muito dedicado, muito focado no que tem que ser feito. A gente mostrou nos últimos jogos, tivemos jogos que jogamos boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, às vezes ficando um pouco menos com a bola, mas se dedicando muito na marcação. Isso mostra que a nossa equipe quer ser uma equipe competitiva, e eu acredito que é isso que tem facilitado, ou que tem nos ajudado a vencer os jogos. Então é uma equipe muito dedicada, muito competitiva, e a gente espera dar continuidade nisso, né, que a gente tem um caminho muito longo durante a temporada, e a gente almeja coisas grandes, coisas positivas, e se Deus quiser, o objetivo maior é no brasileiro, a gente não pode esconder isso. Mas nesse momento decisivo da temporada, tanto estadual quanto Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a gente tem uma responsabilidade grande, e a gente está bem unido, bem focado, para que a gente possa continuar fazendo bons jogos. É importante a palavra. Está sempre ajudando, a gente sabe que o clássico envolve muita coisa, a emoção do torcedor, o ambiente, a atmosfera da cidade, da torcida, muda após vitória ou derrota de clássico, né? E a gente vem de duas boas vitórias, então, mas como eu falei na minha fala no vestiário pós-jogo, a gente conseguiu vencer dois clássicos, mas não conquistamos nada. Esses dois clássicos foram duas vitórias para nos dar confiança, mas a gente almeja coisa maior. Então a gente vai chegar pós-clássico agora nesse momento decisivo da temporada, né, nessas competições que eu citei, para que a gente possa continuar essa evolução e realmente mostrar a identidade da nossa equipe e ser uma equipe competitiva e que a gente possa brigar por títulos durante a temporada. Obrigado aí. Portanto, o Richards, para mim, é dúvida, mas como ele deu entrevista, quem sabe poderá ser titular. Provável time, na minha opinião: o Richard de goleiro, Varley, Thiago Pagnussá, David Ricardo. Aí a dúvida: Danilo Barcelos ou William Formiga? Meio campo: Richardson ou Kaique Gonçalves, Arthur Rezende e Guilherme Castilho. O ataque com Eric, Vitor Gabriel e também o jogador Janderson. Quero aqui registrar a audiência dos meus amigos, o doutor Castelo Camussa, aquele abraço, doutor Clark Leitão, o grande Antônio Rodrigues, o Júnior, da Caixa Econômica da Praça do Ferreira, lá na Praça do Ferreira, na banca do Paixão. Aquele abraço, Paixão. Meu amigo Major Machado, oficial do Corpo de Bombeiros. Doutor Chico Lopes, grande neurologista, torcedor do Fortaleza. Aquele abraço, doutor Chico Lopes. Obrigado mais uma vez pela atenção. Meu amigo Gil, das Tapiocas, lá no bairro Joaquim Távora, ali no mercado Joaquim Távora. Obrigado aí, todo mundo, pela audiência do programa Futebol Show. Eu vou aí adiantar também esse comercial, Cláudio Regis, porque tem uma nova situação a partir de agora no programa com o nosso querido Ossélio Pereira, tá bom? Vamos adiantar o comercial das 18h30 também, por favor. Bate Bola na Cidade. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Chegou o fim de semana. A Normatel. Passinha com caixa Aires Elite por R$ 289. Cerâmica 56 por 56 polida Cerbras por R$ 39,90 um metro quadrado. Lâmpada de LED 9 watts Osram por R$ 4,90. Telha ondulada Brasilite por R$ 25,90. Kit completo bacia com caixa Elite por R$ 10,59,90. Quer resolver? A gente faz acontecer. Cidade, a tradição do futebol. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Beba com moderação. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Experiência e responsabilidade. Uma grande frota e uma excelente equipe realizando um serviço de limpeza sem igual. Desentupidor Estrela do Sol 3281-2666. Chamou, chegou. Capital e interior. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Ah, essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Meu amigo trabalhador do comércio hoteleiro e gastronômico do Ceará, felizmente a pandemia está acabando e agora você poderá voltar a desfrutar de todas as vantagens que só o Sintra Horto pode oferecer. Assistência médica, odontológica, jurídica, ambulatorial e muito mais. Além de bem representar sua categoria, também dispõe de uma colônia de férias com tudo que sua família precisa para ser feliz bem aqui na praia de Iparana. E o melhor, pagando bem um pouquinho por mês. Sindicalize-se. E se já é sindicalizado, coloque suas parcelas em dia e desfrute de tudo isso. Sintra Horto, Rua Calbi 692, Barra do Ceará, telefone 3485-5901. Madeira é um dos principais itens para construção ou reforma. Não tome o caminho errado, senão você tá ferrado. Madeira de primeira é com a Escala Total. Avenida Washington Soares, a 2 passos das 6 bocas. Instagram, Escala Total Oficial. Telefone 3216-4944. Vindo pra cá, aqui tem negócio. E não esqueça, pegou o caminho errado, tá ferrado. Cidade, a tradição do futebol. Júnior Marquezine. Beleza, Cláudio Regis, 18h32, posso chamá-lo com muito prazer, por que não dizer com muita honra, que eu vou apresentar, vou chamá-lo para o noticiário completo e a continuação do programa Futebol Show, Océlio Pereira. Boa noite, Océlio. Grande abraço, Marquezine. Abraço aos amigos do Escritório do Rádio. Pode pegar seu rumo, meu companheiro. Aquele abraço, comando é seu. Valeu. E até a próxima, se Deus quiser. Estou aqui ao lado, chegando com novidades do Fortaleza, ao lado do companheiro Cláudio Regis, aqui na Cidade AM 860. Vamos aqui aos destaques do Tricolor do Parque dos Campeonatos. Fortaleza, após o jogo de ontem, reapresentação já aconteceu hoje à tarde no Parque dos Campeonatos. Fortaleza já trabalhando para o jogo contra o Ferroviário. Já, já, vamos ouvir o técnico do Fortaleza. Tem também o jogador Caleb, jogador que fala pouquinho, mas joga bem. Teve no jogo também ontem, mas o Fortaleza não conseguiu resultado positivo. E dentro de casa, hein, lembro do grande Vila Marques, dizia ontem na nossa jornada esportiva. Olha que o Vila, nós trabalhamos juntos muito tempo aqui na cidade, e o Vila colocou uma frase que eu sempre gosto de citá-la, né? Empate dentro de casa é derrota. E é verdade. Empate dentro de casa é derrota. Imagine a derrota, como foi ontem. Aí você vai, tem várias vertentes da coisa, explicando, não, mas teve chance, sim, teve, mas não fez. Entendeu? Então o que está registrado lá foi a derrota do Fortaleza, que vai ter que buscar um resultado positivo fora de casa. E de fora de casa, no Paraguai, né? Você, partindo do princípio que quem joga em casa tem a obrigação de vencer, como tinha o Fortaleza venceu. De repente pode ser também que o Fortaleza chegue lá e consiga um resultado positivo. Nós torcemos para que isso aconteça, né? Nós torcemos para que o Fortaleza consiga um resultado positivo de 1 a 0. Vai para as penalidades. 2 a 0, ele segue no jogo numa boa. Né? Mas aí vai depender do desempenho. Então nada, são 180 minutos, está em aberto ainda. Agora vai precisar. E aí, Cláudio Regis, você que é fã da comissão técnica do Fortaleza e dos jogadores que estão, Fortaleza é um time que pela segunda vez consecutiva está na Libertadores. E nem é um time neófito, ou seja, não é time cabaço, né? É um time que tem bons jogadores, experientes, jogadores que já atuaram pela competição. Né? Então Fortaleza formou, mesclou todo o seu elenco para ter esse conhecimento, né, de enfrentar um time de outro país, uma Libertadores, e encarar de igual para igual. Mas ontem, realmente, o Fortaleza não fez o seu papel como deveria e como esperava o torcedor tricolor. O técnico do Fortaleza está aí para conversar conosco. Vamos conversar logo com o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. É o número 2, Cláudio Regis. Ele vai conversar conosco e falar acerca do desempenho do Fortaleza. O desempenho foi ruim? Você trabalhou todo um processo, um esquema de colocar o time em campo e sair com resultado positivo que não ocorreu? Como é que você explica o desempenho do Fortaleza? Número 2, com você, Mister. Vamos ouvir Juan Pablo Vojvoda, a número 2, Cláudio Regis. Esse dá certo aí, tá chegando ainda, né? Então, enquanto tiver no ponto, você me dá um toque aí. Eu vou trazer uma outra informação aqui. Daqui a pouco a gente conversa com o técnico do Fortaleza. Olha, Não, acredito. Acho que o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Tivemos boas associações e tivemos muitas finalizações. Tivemos o mano a mano com o goleiro. E são o partido de Copa Libertadores. Não coincido muito que as individualidades não funcionaram. São partidos muito complicados, muito difíceis. E há jogadores que tiveram um bom nível. E o rendimento do Fortaleza não foi aquilo que você estava a esperar, que você trabalhou. É a número 3. Fala, Mister. Bueno, eu sempre olho a mi time, me entende? O importante é que o time atacou, o time criou situações de gol. Eu acho que criou mais de 15 ou 18 finalizações, de los quais 3 ou 4 foram muito, muito claras. Adversário também criou situações, mas em um contexto que nosso time estava muito aberto, porque temos que conseguir gol. A série está aberta e 1-0 é um placar que ainda não está nada decidido. E acredito em jogadores, acredito em time, acredito em todo o elenco. Pronto, tá aí. Você acredita, não poderia ser diferente, não. A responsabilidade no elenco, né, dentro do trabalho dele, da sua comissão técnica, para reverter. Está em aberto. Perdeu de 1-0. Dentro de casa, foi. Com a presença do torcedor tricolor. Aliás, tem muita gente questionando ainda. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Existem algumas colocações que fica difícil você, né, concordar. Você tem que respeitar. Pode até não concordar, mas tem que respeitar. Os caras falando que o público não foi esperado. Pô, jogo 19 horas, uma quinta-feira. O cara se trabalha. Mais de 42 mil pessoas, o nego ainda tá reclamando, dizendo que não foi esperado. Pô, brincadeira, pô. Aí é querer demais, né? É exigir demais. Mas eu saí ontem, Cláudio Reis, de casa com o Anastácio. Aí saímos de casa 4h30. Chegamos no Castelão. E olha, fazendo esse percurso do João 23, Conjunto Esperança, que é tudo perimetral. Perimetral, até o Castro, chegando ali na Chess, você pega a padaria espiritual, ou vai na perimetral na sequência, até a entrada do Conjunto Palmeiras, onde mora o Edilson Silva, e ali no motel 3000, você pega a esquerda, passa ao lado do antigo lixão, né? Ali, que sai na Avenida Paulino Rocha. Levamos o quê? 4h30, 5h30 nós chegamos no estádio. 5h30, velho, já tinha um congestionamento. O jogo para começar 19 horas. Ainda tem gente reclamando que o público não foi bom. É brincadeira, né? Torcedor do Fortaleza está de parabéns em todos os aspectos. O Fortaleza está disputando uma competição difícil. Agora, tem um time, né, com jogadores experientes. Fortaleza, como eu citei ontem, até usei o termo, mas é o termo do torcedor, é cabaço não. Fortaleza é um time experiente. E bons jogadores, jogadores rodados, de argentinos que participaram já de várias competições sul-americanas, Libertadores, tudo que você pode imaginar, os caras são já passaram. Agora, o técnico escalou um time, teve argentino que entrou na segunda, no caso aí o atleta que foi contratado. Fortaleza contratou dois argentinos, todos dois com uma bagagem diferenciada. Silvio Romero, que ficou no banco, não entrou, né? E o atleta Caleb, que já entrou na segunda etapa. Se ele tiver pego na bola uma vez, acho que pegou muito. Mas tudo bem. O técnico vai trabalhar, tenha confiança no time e vamos ver o que vai acontecer. Aliás, a número 4 ainda, com o técnico Juan Pablo Vojvoda, a gente deixa o técnico depois para uma segunda fase, que eu tenho outras informações com relação ao jogo do Ferroviário. Mas vamos ouvir a 4 aí, como é que deve ser o trabalho do Fortaleza nesse jogo de volta na próxima quinta-feira. E aí já vem a preocupação também. Fortaleza vai mesclar o time novamente contra o Ferroviário para a disputa desse primeiro jogo, que são dois jogos para chegar até a final do campeonato. Mas vamos ver com o jogo de volta como é que está sendo esse trabalho. Ou você está pensando agora, pensando no jogo contra o Ferroviário, Mister? Por favor, Juan Pablo, número 4. São partidos, vai ser uma partida, acho, diferente. Nos tenemos que o continuar con lo o reforzar lo bon que hicimos. Si alá tenemos 19, dice finalizaciones, chutes. Bueno, si tenemos 19 chutes y tuvimos 8 a no gol, de esos 8 tenemos que hacer un gol. Dos goles tenemos que hacer y confiar y acreditar y reforzar ese aspecto, que ese aspecto está bien, crear. 8 chutes no gol en una partida de Libertadores, en una fase muy, muy ajustada, es difícil. Y Chimi creó esas chances. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, hay que mejorar determinados aspectos o defensivos, porque alá tenemos que conseguir un gol, más tenemos que defender bien también. Ser inteligentes en ese aspecto también. Verdade, esse é o principal aspecto, né, que o técnico já observou, vocês entenderam. Tem que lá, pelo menos um gol, e não tomar gol. Aí que está o detalhe, viu, Juan Pablo? Aí é que está o seu calcanhar de Aquiles, viu, amigo? É não tomar gol. Você vai ter que fazer um esquema diferente, porque não pode tomar gol, não. Você tem que fazer um gol para ficar vivo. Se fizer dois, beleza. Espetacular, sai de lá já. Para a fase de grupos da Libertadores. Caso contrário, aí já é uma outra situação. Mas ninguém pode falar do que não aconteceu ainda. A bola, o couro ainda vai rolar. Mas lembrando que os ingressos para a partida Ferroviário e Fortaleza, Ferroviário tem um mando de campo. Ferroviário tem um mando de campo. Fortaleza e Ferroviário, válido, a partida válida pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Os ingressos já à disposição do torcedor tricolor, Clássico das Cores, como é denominado, rotulado há muitos anos, vai acontecer domingo, né, que é dia 12 de março, o Fortaleza, às 18h30, no Castelão. Vou falar aqui dos ingressos que já estão à venda, né, para o torcedor do Fortaleza. O sócio paga 50%, né, porque o mando é do Ferroviário, repetindo, o mando é do Ferroviário. Então vamos lá, né, Inferior Sul, você vai pagar 40, a inteira, evidentemente, que é a meia 20. Vou dizer aqui, a Superior Central, 40, 20 a meia. Bossa Nova, 60 conto, 60 a inteira, 30 a meia. A Prêmio, R$100 a Prêmio, 50 a inteira. Então, os ingressos que já estão, né? Agora, as vendas de ingressos estão disponíveis em dinheiro e cartão de crédito, tá certo? Então você procura aí e lembrar que a meia entrada será vendida apenas mediante a apresentação da carteira de estudante. Aí todo ingresso sairá com o CPF do cliente. Olha, viu? Sairá agora. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente. Crianças menores de 12 anos poderão comprar ingresso pagando meia entrada com carteira de estudante. O pessoal já está fazendo esse trabalho também e tinha muita gente agora saber. Tem que apresentar o CPF também. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ladrão e cururu de pé de pote é difícil acabar. Tá certo, Claudio Reis? É difícil. É meio complicado. Mas a Fortaleza tomando providências porque o mando de campo é do Ferroviário. E aí o torcedor questiona. Como será o Fortaleza? Fortaleza, pelo andar da carruagem, precisa de um resultado positivo contra o Cerro Porteño na quinta-feira. Eu não acredito que ele vá com os seus titulares todos, não. Ele vai fazer uma mescla mais uma vez, ou seja, famoso time, não é o reserva, não é o time 2. Agora é uma nova, é um novo termo, que estão, um time alternativo é que deve ser colocado em campo. Não tenho certeza, mas deve ser um time alternativo para o jogo contra o Ferroviário, porque serão dois jogos. E o Fortaleza, se vacilar no primeiro, tem uma segunda oportunidade. Penso assim, né? Eu não colocaria. Colocaria o Fortaleza, tanto o time principal, ou o time que ele considera principal, no domingo e também na quinta-feira. Não tem esse negócio, vem cá, meu degurão, porque os caras são bem tratados, estão ganhando bem, é para jogar. Aí não vão a pé e nem vão de ônibus, né? Vão em voo fretado para esse jogo de volta. É mais ou menos por aí. Tem um mexão a ser feito, Claudio Reis? Eu vou mexão e volto na sequência, trazendo o Caleb, outras informações, provável 11 do Fortaleza, ainda o técnico do Tricolor, novidades do Fortaleza, aqui no Escreto Tiro do Rádio, abraçando o meu amigo Marinho dos Balões Arte Latex, foi na festa Fortaleza com Balões Arte Latex, neste dia de ontem. Vai fazer domingo. Domingo é que vai ficar bonito, porque é o clássico das cores. Então, Balões Arte Latex, está sendo ferroviário, Atlatex do lado do Fortaleza, então colorido, espetacular, com os balões do meu amigo Marinho e o Igor, né, nos ouvindo também, ele que é ouvinte, torcedor do Alvinegro, mas ouvinte nosso aqui no Escreto do Rádio, e nós vamos ao Mechan, e já voltaremos aqui na Cidade AM 860, Claudio Regis. Cidade, a tradição do futebol. Trazemos o seu veículo de volta. E se vocês não trouxerem? Ah, se não trouxermos, a Locabrás paga. E o precinho, ó. Locabrás, agora com rastreamento e seguro contra roubo e colisão para carros e motos. Ligue agora, 3261-2424. Em menos de 2 anos, a Prefeitura já cumpriu mais de 60% do plano de governo. Check. O compromisso de implantar as salas de inovação nas escolas foi cumprido. Check. O programa Fortaleza Capacita já beneficiou mais de 30 mil pessoas. Check. E já foram entregues 3 novos terminais na cidade. Check. Ainda tem muito a ser feito, mas a Prefeitura não para e é a que mais avança no país cumprindo metas. Check, check, check, check. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Vodka Slova, mistura que eu gosto. Beba com moderação.